3000 pés. A velocidade fica a critério do comandante, Oceano M320. 23000 pés, procede de Brasília, teria passado há muito tempo. É, comandante, mas o terminal tá cheio, não tem só o seu pra pouso. Salvador, boa tarde, Trip 5489. Trip 5489, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 200, saída agora, cumprindo todas as restrições previstas. 200, vale, cumpre restrições 5489. Azul 41 no meio, autorizado a final do ILS X-Way para a pista 10, reporte localizador. Mostra localizador Azul 41 no meio. Olimpo 03, ali mantém. Chama o centro Recife, 12545, alterna 12685, com roupa. Obrigado, 8 também. Alfa Tango Tango 2, toque. Proa da rotatória. Rotatória, rotatória. Vitor Índia Juliette, sobe 2510, me escuta permanente, reporte descida. 2500, reportada para descida, Júlio. 00, decola ao Zuno 5, chame controle 198, tem um bom voo. É 00, obrigado, tá. Salvador. Zuno 924, tá aqui ainda, alça no ponto de espera da 10, torre 1 no 9. Confirmando 1-8, decimal 6, ajuste no 0-3, uma boa tarde. E aí, Índia e Alfa, no ponto de espera, 3-8-6, 1-9-2-4, boa tarde. 1-1-0 graus, 1-0. 0-1013 no ajuste. 1013-13-0. Voo no 600. 600, acho que eu... Direto Zipar. Direto Zipar, 600. Azul 41 no meia complete, LS, chame a torre, 102.62 e bom pouso. 3-0 com alcance, Kilo Romeo Oscar, chame a torre, 1-1-8-6, bom pouso. 8-6, obrigado. Na 3-2-0, desce a 2000, no glide se desejar, está autorizada a final do ILS X-Way, reporte passando Duna. 3-2-0, já estabilizado o Loki, vai descer pelo glide, formar a Duna. Curva direita, prosseguindo linha do litoral, aguardando transferência. Estamos restritos a 1000 pés. Torre, o Índia Vendor Alfa está na segunda milha, na 17, para pouso. Olinto 03, afirmativo. Inicialmente restrita 1000 pés até o farol da barra, tá ok? Restrita 1000 até o farol, Olinto. Índia November Alfa, pouso autorizado, pista 17. Vento 120 graus, 1-9. Gente, ponto autorizado para o Índia Vendor Alfa. Oi Salvador, boa tarde, Azul 41 no meio, passando sim para baixar da barra. Azul 41 no meio, para a aproximação, informarei o eixo livre. Afirmativo, 41 no meio. Oi, boa tarde, Quilo Romeo Oscar, visual com Azul na final. Quilo Romeo Oscar, reforço final de 3 milhas. É o número 2? 1-8, decimal 6, ajuste no 0-3, uma boa tarde. Boa tarde, GS Alfa, ponto de espera 186, com 1-3-3-3. Mande a posição. Mande, posso falar, Olimpo 03, chame agora o controle 198, bom voo. Controle 198, Olimpo. Tato, boa tarde, bom pouso. 8663-0. Controle Salvador, muito boa tarde, Olimpo 03, está se mantendo na linha do litoral, restrita 1 mil pés. 1 mil pés, corredor Axé, mantendo as condições visuais, Olimpo 03. Reporta quanto para prosseguir para a área Netuno, ok? Está pronto para prosseguir para a área, está aguardando somente a liberação do controle. Está livre, só 095 na proa que deseja interceptar a radial, o Olimpo 03. Quando, pro, quando mais à frente, necessita o seu tempo previsto de voo e estimado para regresso. Tem nosso tempo previsto, desde já informo 2 horas de voo. Chamaremos para o regresso então, tá? Só inicialmente o Olimpo solicita nivelar no 075 para cheque de equipamentos e vamos prosseguir. Na proa 125, se autorizaram no controle, não interceptando a radial 170. Vamos já direto para o meio da área, se possível. Autorizado, 075, direto para a proa que deseja o Olimpo 03. Muito grato, atendendo para o 075, chamando para o regresso, mantendo o tempo todo no seu escudo, o Olimpo 03. Reporte interceptando a sinal da 17. 390 pela esquerda, quilômetro Oscar. Gol 394, o senhor teria condições de decolagem assim que autorizado pela torre? Afirmo, 394. O azul já está praticamente passando à sua frente, após o senhor vai alinhar e mantém. Alinha, mantém após o azul, verde, um gol 394. Após o ingresso do TAM no pátio, tem vídeo cruzamento do pátio 1. Você consegue via Lima e Mike, chega para ingresso na, para o cruzamento da pista 17 no Taxi Quebec. Guarda a porta de espera da pista 10. Sim, a gente vai ter a posição. Mantém. Mantém a presente posição ou a porta de espera? Até a barra de parada. Gente. Azul 4116, solo 20, direito no 219. 219, vai liberar para 3116. Gol 394, informe que inicialmente o senhor está restrito a 5 mil pesos, ok? Ok, restrito 5 mil inicial, 394. 394, livre decolagem, pista 10, vento, 110 graus, 10 nós. Livre decolagem, pista 10, gol 394. Mantenha antes do taxi Juliette. Gente, gostaria de Alfa, mantenha antes do Juliette. 4-1-1. O Romeu Oscar, ao completar o 360, está autorizado o final da 17. O 4-5, alterno 2685, boa tarde, bom voo. 2-5, 4-5, 2-5, 6-0-0, obrigado. Na M320, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 10 nós. Confirme o vento? 110 graus, 110 com 10 nós. Pente livre pouso, pista 10, Chanel 6320. Bom, 394, decola 21, chame controle 198, bom voo. Muito obrigado, uma boa tarde, até a próxima. 1394. O 1924 avisou algum tráfego na curta final da 10? Não. Após a passagem do tráfego, o senhor ali mantém. Após passagem do tráfego, aproximado do 1924. E aí, pessoal, que está na 7, visual para a 9, na Zona, o Chanel, Kilo Romeo Oscar. Sim, de Kilo Romeo Oscar, encaixando-se como número 2 para pouso na 17, o vento 110 graus, 10 nós. Número 2, Romeo Oscar. 1394, fica apenas atento ao tráfego. Sua posição agora de 2 horas 10 milhas com rumo leste, mantendo 075. Ok, então livre a subida, nível 360, voando pro de Dael, gol 1394. 5489, chame Recife, 1260, alterno 1288, boa tarde, bom voo. 5 na escuta. Prossiga. Vai prosseguir via Índia Alfa, retaguarda o tráfego da Gol. Tá agora à sua direita, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0, 1 no 3. Uma boa tarde. Gente, prossegue atrás do Gol, ponto de espera 18,6, chanaro 63, 1 no 6. Azul 4 no 1 no meio, observando o tráfego da Avianca no táxi, vai ingressar via Juliette para gate 3. Observar uma parte da Avianca, vai ingressar via Juliette, gate 3, 4 no 1 no 6. Gate 3, 4 no 1 no 6. Bom, 376 vai seguir o TAF. Graças. Bom, no 924, livre decolagem, missão no 0, vento 140 graus, 89. Tenente da aeronave, né? Tá no ir, tá na pista. Confirme. A aeronave que acabou de pousar ainda tá batendo sobre a pista. Ah, tá ok, aguarde alguns instantes. Aí, boa tarde, Papatango, Papatango, Tango. Agora sim, livre decolagem, então 24, vento no 30 graus, 89. Decolagem, 0, gol, 1, 9, 4. Kilo Romeo Oscar, pousou ao 25, livrando o próximo, livrando o parte 5, bom, bom, bom dia. Tango Luz, seguindo o Kilo Romeo Oscar, livre cruzamento, na pista 97, taxi 7 ao parte 5, passando na frequência livre, uma boa tarde. A altitude, o nível máximo de voo vai ser o 095, ou além do 03? Não, tudo bem, essa coordenação com a CC é muito grande. Prossiga. Ciente, mas não vai ser possível porque o Gol ainda está cruzando a cabeceira e a aeronave já está próxima, tá ok? Mantenha a posição. Toma um pouso, Vitamina Juliette. 924, decola 26, chame controle 198, bom voo. Controle 198, com 924. Salvador, boa tarde, Gol no 924. Gol 924, boa tarde, contato radar. Na decolagem, só 350, sai da boca. Ó, 350, sai da boca, Gol 924. Bom 394, chame Centro Recife, ONU 25, ONU, alterno ONU 3325, bom voo. Ok, Gol ONU 394, gente. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom trabalho, até mais. Boa. Alfa Vitor Juliette, autorizado, voo Salvador-Salvador, CGL Vera Cruz, decola da pista 17 com curva direita, corredor axé, controle Salvador 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, 6, aciona 01 no 51, Alfa Vitor Juliette. Vitor Juliette correto, parecendo a meta táxi, torre 1 no 8, decimal 6, uma boa tarde. Alfa Vitor Juliette, regressa na Champagne de táxi. Santa Botão, solo 28, direito no 219. Alfa Tango Tango, Alfa Kilo, Pat 3. 1-0 graus, 10 horas. Decolagem, Alfa 3, na Pat 4. Com 333, após a rolagem do TAM, o senhor ali mantém. As rolagens ali mantém, 1-0, vou no 333. Até Oscar, chama Oscar. Gol 924, chame Centro Recife, 12545, alterna 12685, boa tarde, bom voo. Gente, são 3144, decola 31, chame controle 198, bom voo. 198, boa. 12545, alterna 12685, boa tarde. 2545, 2085, boa tarde. X-Ray Oscar Vitor para Belo Horizonte, autorizado nível 200, decola da, via Whisky 1, decola da pista no zero com primeira curva à direita na saída da El Coral. Controle Salvador 199.8, torre 98.6, lanciando 5046, X-Ray Oscar Vitor. Confirmando o frequência do controle 119.8. Confirme o local de estacionamento, é que foi a outra vinda. Estamos aqui no Pátio 3, frente ao correio aqui, não é nada. Sim, chame pronto para acionamento, é que foi a outra vinda. Está pronto para acionamento com 08 agora. Direcionamento, chame para táxi, é que foi a outra vinda. Aquilo Zulu, boa tarde, a sua identificação, desça 4.000 pés, via chegada man, ajuste 1.013. 4.013, via a man, Lima, Aquilo Zulu. Salvador, é o 3144 da TAP. Prossiga. Possibilidade de voar pro dia, senhor? Aguarde. Obrigado. Pressão Salvador, vão no 333, 3600, Dael, Leita, Brit. Boa tarde, vão no 333, contato radar na decolagem, só 360, saída Dael. 360, Dael. Boa tarde, eu tenho identificação dessa 2000 pés via chegada à área, ajuste padrão. Autorizado. Boa, gente. Então, Juliette está autorizada, ingresso e informe pronto para a decolagem. Autorizado o cruzamento do Pátio 1 no táxi via Lima, Mike, na Quebec, chegando para o cruzamento. Controle Salvador, boa tarde, Janear 63, zona 5. Boa tarde, contato radar na decolagem, só 360, saída da EL. 360, saída da EL, possibilidade de voar direto da EL. Negativo, devido ao tráfego na mesma saída. Sente. Salvador, 3144, pode voar para ti. Chame centro Recife, 12545, secundário 12085. Coordena diretamente com o centro, bom voo, então 3144. Obrigado, uma boa. Salvador, boa tarde, eu vou no 781, está centro da Quebec, na posição 5, autorização para Guarulhos. Voo 1781 para Guarulhos, autorizado nível 360. Via Fruisco 50, decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da El Leda, transição Bidev. Controle em Salvador 1198, torre 198, decimal 6. Aciona 5120, voo 1781. Autorizado Guarulhos 360, saída da El Leda Bidev. Via Fruisco 50, decola da 10, primeira curva à direita. Controle 198-510, eu transponder para o voo 1781. Voo 1781, somente confirmando, transponder 5120, chame para puxa de funcionamento. Mandar para puxa de funcionamento, 5120, eu transponder para o voo 1781. Janeiro 6210, boa tarde, senhor, identificação dessa 3000 pés via chegada Maire, ajuste no 093. Para Guarulhos, nível 340 autorizado. Via Whisky 50. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita. Na saída da El Leda, transição Bidev. Controle Salvador 119.8, torre 118.6. Aciona 5103. Então 3805. Correto, chame para posicionamento 3803. Chama Então, botei um por 10 milhas. Confirma para o controle. Lima, que azul, vai estar atuando agora com o Léo da direita para levar uma formação a 10 milhas. Sente, após retorna a mão. Lima, que azul. No 333, chame centro Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5, bom voo. 351, 3325, boa, 1-3-3-3. X-Ray Oscar Victor, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 140 graus, 9 nós. Já cruzamento, taxa da parte 5, até final especialista, boa tarde, já estamos em luta. Contato com controle, porém não está obtendo resposta em 119.8, Alfa Vitor Juliette. Mantenha a minha escuta e aguarde, já te passo alguma informação. Ok, aguardo, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, chame novamente em 19.8. Se o senhor não conseguir, chame nessa frequência de novo. Paciente, temporar novamente em 119.8. Nem que a caso negativo, retorna para o trator. Alfa Vitor Juliette. Olhe, Salvador, muito boa tarde. Eu estou passando Alfa Vitor Juliette, decolando do ano 7, curva direita, corredor axé. Fundo meu pé. Alfa Vitor Juliette, mantém as condições visuais. 1.000 pés, corredor axé. Mantém as condições visuais, corredor axé. 1.000 pés, Alfa Vitor Juliette. Ecos 1 November, front copy. Eco Zulu November, Cipó, nível 075, correto, disponível, decola da pista 17, com curva à esquerda, corredor forte, inicialmente restrito, 1.000 pés. Controle Salvador, opere 1.99.8, torre 1.98.6, aciona 5.053, Eco Zulu November. Acionaremos controle 719.8, grato, boa tarde, bom trabalho, né, senhor secretário. Estimativo, considere da 35 a decolagem, então direto proa, Exo November. Confirmar somente com o controle se tem alguma restrição de milhas. Hotel Oscar Zulu, aguarde 4 minutos. 5046. 5046, o Exo Oscar Vitor.